cheiro 38. Às 5, voltou a Zollwandan e bateu à porta de Burman. Desta vez teve mais sorte. Os Burman, marido e mulher, ambos reformados, tinham estado fora todo o dia. Convidaram-no para a cozinha, onde a dona de casa tratou imediatamente de fazer café, enquanto Mikhail explicava o seu problema. Como todas as outras tentativas anteriores, também aquela foi infrutífera. Burman coçou a cabeça, acendeu o cachimbo e, ao cabo de alguns instantes, concluiu que não reconhecia o casal das fotografias. Os Burman falavam um com o outro no dialeto de Norcio e Mikhail tinha ocasionalmente dificuldade em compreender o que diziam. A mulher quisera dizer cabelos encaracolados, ao observar que a mulher da fotografia tinha knövelhaar. Mas tem toda a razão quando diz que isso aí é um autocolante da marcenaria, disse o marido. Foi muito esperto em reconhecê-lo. O problema é que distribuíamos esses autocolantes a torto e a direito, aos empreiteiros, às pessoas que compravam ou entregavam madeira, aos carpinteiros, aos maquinistas, a toda a gente. Está a ser mais difícil do que eu esperava encontrar este casal. Porque é que quer encontrá-los? Mikhail tinha decidido contar a verdade, se alguém lhe perguntasse. Qualquer tentativa de inventar uma história a respeito do casal das fotografias soaria a falso e criaria confusão. É uma longa história. Estou a investigar um crime que aconteceu em Eddestat, em 1966. E penso que há uma possibilidade, ainda que muito pequena, destas pessoas terem visto o assassino. Não estão sob qualquer tipo de suspeita, e penso que nem sequer sabem que talvez estejam na posse de informações que ajudem a resolver o crime. Um crime? Que espécie de crime? Lamento, mas não posso dizer-lhes mais do que isto. Eu sei que parece estranho aparecer alguém, quase 40 anos depois, a tentar descobrir este casal. Mas o crime continua por resolver e só muito recentemente vieram a lume factos novos. Estou a ver, sim, é na verdade estranha a sua missão. Quantas pessoas trabalhavam na marcenaria? Normalmente cerca de 40. Trabalhei lá desde os meus 17 anos, em meados dos anos 50 até ao fecho. Depois tornei-me empreiteiro. Burman pensou por um instante. Uma coisa posso dizer-lhe: o sujeito que aparece nessas fotos nunca lá trabalhou. Podia ser empreiteiro, mas acho que o reconheceria se fosse. Mas há outra possibilidade: talvez o pai ou qualquer outro parente trabalhasse na marcenaria e o carro não seja dele. Mikhail assentiu: compreendo que há montes de possibilidades. Pode sugerir alguém com quem possa falar? Sim, disse Burman, assentindo com a cabeça. Apareça por cá amanhã e vamos falar com alguma da velha rapaziada. Lisbeth Salander enfrentava um problema de metodologia de alguma magnitude. Era especialista em desenterrar informação sobre praticamente quem quer que fosse, mas o seu ponto de partida sempre foram um nome e um número de segurança social de uma pessoa viva. Se o indivíduo estava listado num ficheiro de computador, como era inevitavelmente o caso de quase toda a gente, acabava em muito pouco tempo por cair na sua teia. Se o indivíduo tinha um computador com uma ligação à internet, um endereço e-mail ou talvez até um website pessoal, como a maior parte das pessoas que mereciam ser investigadas tinha, conseguia, mais cedo ou mais tarde, descobrir-lhe os segredos mais íntimos. O trabalho que aceitara fazer para Mikhail Blomkvist era completamente diferente. A sua missão, em termos simples, consistia em identificar quatro números de segurança social com base em dados extremamente vagos. Além disso, os indivíduos em causa tinham muito provavelmente morrido várias décadas antes, pelo que o mais certo era não constarem de qualquer ficheiro informático. A teoria de Blomkvist, baseada no caso de Rebecca Jacobsen, era que aquelas pessoas tinham sido assassinadas, o que significava que seria talvez possível encontrá-las em várias investigações policiais sobre crimes não resolvidos. Não havia qualquer pista quanto a quando os crimes poderiam ter sido cometidos, exceto que fora de certeza antes de 1966. Em termos de pesquisa, enfrentava uma situação completamente nova. Como é que vou fazer isto? Abriu o motor de busca Google e teclou as palavras-chave Magda mais assassínio. Era a forma de pesquisa mais simples que podia fazer. Para sua surpresa, conseguiu progressos imediatos na investigação. A sua primeira descoberta foi a grelha de programas da TV Värmland de Karlstad, anunciando um episódio da série Os Assassínios da Värmland, que fora para o ar em 1999. Logo a seguir encontrou uma breve referência num artigo do Farmlands Folkblad. Na série Assassínios da Värmland, as atenções centram-se desta vez no caso de Magda Lovisa Sjöberg, de Ranmostrask, um assassínio brutal e misterioso que ocupou a polícia de Karlstad há algumas décadas. Em abril de 1960, Lovisa Sjöberg, de 46 anos, casada com um agricultor local, foi encontrada assassinada no estábulo familiar. O jornalista Klaes Gunnars descreve as últimas horas da vítima e a infrutífera procura do assassino. O crime provocou grande agitação na altura e muitas foram as teorias propostas sobre a identidade do criminoso. Um jovem parente aparecerá no programa para contar como a sua vida ficou destruída quando foi acusado do crime. Às 20 horas. Encontrou informação adicional e mais completa no artigo O caso Lovisa abala uma região inteira, publicado na revista Farmlands Kultur. Todos os textos da revista tinham sido descarregados na net. Escrito com evidente prazer e num tom coloquial e provocador, o artigo descrevia como o marido de Lovisa Sjöberg, o agricultor Holger Sjöberg, encontrara a mulher morta ao regressar do trabalho por volta das 5 da tarde. Lovisa fora sadicamente violada, esfaqueada e finalmente morta com uma forquilha. O assassínio ocorrera no estábulo, mas o que despertara mais atenções fora o facto de o perpetrador, depois de ter cometido o crime, a ter deixado amarrada de joelhos dentro de uma baia. Mais tarde descobrira-se que um dos animais da quinta, uma vaca, fora esfaqueado no pescoço. Inicialmente o marido fora suspeito, mas estivera sempre na companhia dos colegas de trabalho, desde as 6 da manhã, numa clareira a 40 quilómetros de distância. Fora possível comprovar que Lovisa Sjöberg estava viva às 10 da manhã, altura em que recebera a visita de uma amiga. Ninguém vira ou ouvira, fosse o que fosse. A quinta ficava a 450 metros de distância do vizinho mais próximo. Depois de ter descartado o marido como suspeito, a investigação policial centrara-se num sobrinho da vítima, de 23 anos. O jovem tivera repetidos problemas com a lei e andava sempre sem dinheiro. Tinha o hábito de pedir à tia pequenas quantias emprestadas. O álibi do sobrinho era significativamente mais fraco do que o do marido e o rapaz chegara a ficar detido durante algum tempo, mas acabara por ser libertado por falta de provas. Mesmo assim, muitas pessoas da aldeia achavam altamente provável que fosse ele o culpado. A polícia seguira uma outra pista. Uma parte da investigação centrara-se num vendedor ambulante que fora visto na área. Havia também rumores de que um grupo de ciganos gatunos levara a cabo uma série de assaltos na região. Por que razão teriam cometido um selvático crime com conotações sexuais, sem roubarem coisa alguma, nunca foi explicado. Durante algum tempo, as suspeitas tinham-se voltado para um vizinho da aldeia, um solteirão, que na sua juventude fora suspeito de um alegado crime homossexual. Isto no tempo em que a homossexualidade era ainda um crime punível por lei e que, segundo diversos testemunhos, tinha fama de ser esquisito, porque teria um suposto homossexual cometido um crime sexual contra uma mulher também não era explicado. Nenhuma destas pistas ou quaisquer outras levaram a uma condenação. Lisbeth Salander achava que havia uma clara ligação à lista da agenda de Harriet Vanger. No Levítico 20:16 dizia-se: se uma mulher se aproximar de um animal e pecar com ele, que seja morta juntamente com o animal. Serão ambos mortos e o sangue dos dois será sobre eles. Não podia ser coincidência o facto de a mulher de um agricultor, chamada Magda, ter sido encontrada morta num estábulo, com o corpo amarrado, de joelhos, e deixado numa baia. A questão era saber por que razão escrever a Harriet o nome Magda em vez de Lovisa, que era aparentemente aquele por que a vítima era conhecida. Se o nome completo não constasse da grelha de programas da TV, nunca o teria encontrado. E, claro, a questão ainda mais importante era: haveria uma ligação entre o assassínio de Rebecca em 1949, o de Magda Lovisa em 1960 e o desaparecimento de Harriet Vanger em 1966? No sábado de manhã, Burman levou Mikhail a dar um passeio a pé por Norcio. Antes do almoço, visitaram 5 ex-empregados que viviam nas imediações. Todos eles lhe ofereceram café. Todos examinaram as fotografias e abanaram a cabeça. Depois de um simples almoço em casa dos Burman, meteram-se no carro. Visitaram 4 aldeias à volta de Norcio, onde moravam outros ex-empregados da marcenaria. Foram sempre recebidos com calor e simpatia, mas ninguém soube ajudá-los. Mikhail começava a desesperar. Às 4 da tarde, Burman parou o carro diante de uma típica casa de quinta da região de Västerbotten, pintada de vermelho, perto de Norsjövallen, a norte de Norcio, e apresentou Mikhail a Henning Forsman, mestre carpinteiro reformado. Sim, é o filho do Assar Brenlund, disse Forsman, mal Mikhail lhe mostrou as fotografias. Bingo! Ah, é o rapaz do Assar, disse Burman. Voltou-se para Mikhail. O Assar era um cliente. Como é que posso encontrá-lo? O rapaz? Bem, vai ter de cavar um pouco. Chamava-se Gunnar e trabalhava nas minas de Bolidan. Morreu numa explosão em 70 e qualquer coisa. O coração de Mikhail afundou-se-lhe no peito. Mas a mulher ainda cá está. É ela que aparece nas fotografias. Chama-se Mildred e vive em Bjursela. Bjursela fica a cerca de 10 km daqui, na estrada para Bastutrask. Vive numa comprida casa vermelha do lado direito da estrada antes de chegar à aldeia. É a terceira casa. Conheço bem a família. Boa tarde. O meu nome é Lisbeth Salander e estou a escrever uma tese sobre criminologia da violência contra as mulheres no século XX. Gostaria de visitar o comando da polícia de Landskrona e ler a documentação de um caso de 1957. Tem que ver com o assassínio de uma mulher chamada Raquel Lunda. Faz alguma ideia de onde possam estar esses documentos? Bjursela mais parecia um póster de uma aldeia da região de Västerbotten. Consistia em cerca de 20 casas, relativamente próximas umas das outras e dispostas em semicírculo à volta do extremo de um lago. No centro da aldeia havia uma encruzilhada com uma seta a apontar para Hemmingen, 11 km, e outra a apontar para Bastutrask, 17 km. Perto da encruzilhada, uma ponte galgava um pequeno ribeiro, que Mikhail assumiu ser o Zela, a água de Bur. No pino do verão, era bonita como um postal. Estacionou o carro no pátio de um cônsum, que já estava fechado, quase em frente da terceira casa do lado direito. Quando bateu à porta, ninguém abriu. Caminhou uma hora pela estrada que levava a Hemmingen. Passou por um lugar onde o ribeiro saltitava em espumejantes rápidos. Encontrou 2 gatos e viu um veado, mas nem uma única pessoa antes de voltar para trás. Num poste, perto da ponte, encontrou um folheto meio rasgado que anunciava um CDCB, ou, por outras palavras, o Campeonato de Destruição de Carros de Biurzela 2002. Tratava-se aparentemente de um desporto de inverno que consistia em destruir automóveis sobre a superfície gelada de um lago. Esperou até às 10 da noite antes de desistir e voltar a Norcio, onde comeu um jantar tardio e se enfiou na cama a ler o desfecho do policial de Val McDermid. Era arrepiante. Às 10 horas, Lisbeth Salander acrescentou um novo nome à lista de Mikhail Blomkvist, mas fê-lo com alguma hesitação. Tinha descoberto um atalho. A intervalos bastante regulares, eram publicados artigos a respeito de crimes que tinham ficado sem solução. E encontrara no suplemento dominical do Jornal da Tarde um artigo de 1999 com o título "Muitos assassinos de mulheres escapam impunes". Era um pequeno artigo, mas incluía os nomes e as fotografias de várias vítimas de assassínios famosos. Havia o caso Solveig, em Norstalja, o assassínio de Anita, em Norrköping, o de Margareta, em Helsingborg, e vários outros. O mais antigo relatado era dos anos 60 e nenhum deles correspondia à lista que Blomkvist lhe dera. Mas um atraiu-lhe particularmente a atenção. Em 1962, uma prostituta chamada Lee Pearson, de Gotemburgo, fora a Uddevalla visitar a mãe e o filho de 9 anos, que vivia com a avó. Numa tarde de domingo, depois de uma estada de vários dias, Lia abraçara a mãe, disser adeus e apanhar o comboio de regresso a Gotemburgo. Tinham-na encontrado 2 dias mais tarde, atrás de um contentor, numa área industrial abandonada. Fora violada e o seu corpo sujeito a uma violência extraordinária. O caso Lia despertara uma grande atenção e o jornal explorara-o até ao limite como história de verão. Mas o assassino nunca fora identificado. Não havia nenhuma Lee na lista de Harriet Vanger, nem a maneira como morrera se enquadrava com qualquer das citações da Bíblia que Harriet sublinhara. Por outro lado, havia uma coincidência tão bizarra que as antenas de Lisbeth ficaram imediatamente a zunir. A cerca de 10 metros do sítio onde jazia o corpo de Lee, fora encontrado um vaso de barro com um pombo lá dentro. Alguém atara um cordel à volta do pescoço do pombo e puxara-lhe a cabeça através do orifício no fundo do vaso. Em seguida, o vaso fora colocado em cima de uma pequena fogueira acesa entre 2 tijolos. Não havia a certeza de que aquela crueldade tivesse alguma coisa que ver com o assassino de Lia. Podia ter-se tratado de uma horrível brincadeira de crianças, mas a imprensa passara a designar o caso como o crime do pombo. Lisbeth Salander não era leitora da Bíblia, nem sequer tinha um exemplar em casa, mas nessa tarde foi à igreja de Högalid e com alguma dificuldade conseguiu que lhe emprestassem uma. Sentou-se num banco de jardim à porta da igreja e leu o Levítico. Quando chegou ao capítulo 12, versículo 8, arqueou as sobrancelhas. O capítulo 12 tratava da purificação das mulheres depois do parto. Mas se ela não puder oferecer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombos jovens, um para o holocausto, o outro pelo pecado. O sacerdote orará por ela e assim será purificada. Lia bem podia ter sido incluída na agenda de Harriet, como Lia 31208. Lisbeth pensou que nenhuma outra investigação que alguma vez tivesse feito abarcara uma fração sequer do âmbito daquele trabalho. Mildred Brenlund, que voltara a casar e se chamava agora Mildred Bergeren, abriu a porta quando Mikhail bateu por volta das 11 da manhã de domingo. Bom dia, chamo-me Mikhail Blomkvist e a senhora deve ser Mildred Bergeren. Exatamente. Peço desculpa por vir bater-lhe à porta desta maneira, mas tenho andado a tentar encontrá-la e é um pouco complicado de explicar. Sorriu-lhe. Será que posso roubar um pouco do seu tempo? O marido de Mildred e um filho que tinha cerca de 35 anos estavam em casa e, sem grande hesitação, Mildred convidou Mikhail para ir sentar-se na cozinha. Trocaram apertos de mão. Mikhail tinha bebido mais café naquelas últimas 24 horas do que em todo o resto da sua vida. Mas já aprendera que em Norland era considerado má educação recusar. Uma vez as chávenas em cima da mesa, Mildred sentou-se e perguntou-lhe com alguma curiosidade em que podia ajudá-lo. Era evidente que ele não compreendia com facilidade o dialeto de Norcio, de modo que mudou para o sueco oficial. Mikhail inspirou fundo. É uma história comprida e estranha, começou. Em setembro de 1966, a senhora estava em Idestat com o seu marido Gunnar Brenlund. Ela pareceu surpresa. Mikhail esperou que confirmasse com um aceno de cabeça, antes de pousar em cima da mesa a foto de Jarn Vegsgatan. Onde foi tirada esta foto? Lembra-se da ocasião? Oh, meu Deus! Exclamou Mildred Berggren. Foi há tantos anos! O marido e o filho aproximaram-se para olhar para a foto. Estávamos em lua de mel. Tínhamos ido a Estocolmo e a Sigtuna e estávamos de regresso a casa quando resolvemos parar. Foi em Hedestad, diz? Sim, Hedestad. Esta fotografia foi tirada por volta da 1 da tarde. Há já algum tempo que ando a tentar encontrá-la e não tem sido tarefa fácil. Descobriu uma velha fotografia minha e conseguiu encontrar-me. Nem sequer imagino como o fez. Mikhail pousou em cima da mesa, ao lado da outra, a foto tirada no parque de estacionamento. Foi graças a esta fotografia tirada um pouco mais tarde. Explicou como, através da marcenaria Norsjö, chegar à Burman, que por sua vez o levara a Henning Forsman em Norsjövallen. Deve ter uma boa razão para esta longa busca. Tenho. Esta rapariga que aparece a seu lado na fotografia chamava-se Harriet Vanger. Desapareceu naquele dia e nunca mais ninguém voltou a saber dela. A assunção geral é que foi assassinada. Posso mostrar-lhe mais algumas fotos? Tirou o iBook da sacola e explicou as circunstâncias enquanto o computador arrancava. Fez então passar a série de imagens que mostrava a alteração da expressão facial de Harriet. Foi quando estava a examinar estas velhas imagens que a descobri assim, com uma máquina fotográfica, mesmo ao lado da Harriet, e parece estar a fazer uma fotografia na mesma direção daquilo para que ela estava a olhar e que a fez reagir desta maneira. Eu sei que é uma possibilidade muito remota, mas a razão por que tenho andado à sua procura é perguntar-lhe se, por qualquer milagre, ainda tem as fotografias daquele dia. Estava preparado para ouvir Mildred Berggren responder que não, que havia muito, que as fotos tinham desaparecido. Em vez disso, ela fixou nele os claros olhos azuis e disse, como se fosse a coisa mais natural deste mundo, que claro que ainda tinha as fotografias da sua primeira lua de mel. Saiu da cozinha e regressou vários minutos mais tarde com uma caixa onde guardaram uma porção de fotografias em diversos álbuns. Demorou algum tempo a encontrar as da lua de mel. Tinha feito 3 fotografias em Hedestad. Uma era pouco nítida e mostrava a rua principal. Outra mostrava o homem que era seu marido na altura. A terceira mostrava os palhaços no desfile. Mikhail inclinou-se ansiosamente para a frente. Via uma figura do outro lado da rua, atrás dos palhaços. Mas a fotografia não lhe disse absolutamente nada.